canto. Faço do samba minha prece. Sinto que a musa me aquece com o manto da inspiração ao transportar-me pelas asas da poesia, ao som de lindas melodias que vão fundo no meu coração. Então componho um poema singular, rememorando obras célebres do cancioneiro popular. Música, tua magia nos envolve a alma, tua sutileza nos seduz, pois emanas a luz que inebria e acalma. Tu és a linguagem dos cantores, tuas entonações nos inspiram amores. Música nos traz saudades coloridas de trovadores em serestas e das canções cendidas. Oh, música, música nos traz saudades coloridas de trovadores em serestas e das canções sentidas. Música nos traz saudades coloridas de trovadores em serestas e das canções sentidas.